Boa noite, 9:21:35. Você tá curtindo? Você tá curtindo Mistura Fina, o primeiro programa autoral da Geografia Rock. O programa vai tratar do novo som, da nova geração do rock no brasileiro e no mundo. Você viu por último aí, Overdeep, que é uma banda daqui da região metropolitana de Porto Alegre, Nova Hats, Rio Grande do Sul. E vou apresentar agora, em primeira mão, para os ouvintes que estão ouvindo o programa, a banda Bento Brasil. Após o sucesso de 4 primeiros álbuns de carreira solo, a banda lança um novo EP. Bento Brasil, compositor, músico e produtor musical fonográfico, lançou então esse novo EP e você vai ver, vai ouvir, curtir duas músicas desse EP. Vamos começar com a música Carro-Chefe do novo EP. Rock. O momento é tudo. E ao esquerda, faltou coragem. Você ouve a partir de agora na sua rádio Mistura Fina. Mistura Fina. O som da nova geração do rock brasileiro e do mundo. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, aqui, ó. Geografia Rock. Bento Brasil, o momento é tudo. Não preciso mais. Se o momento é tudo, existe um sol. Quando o vento vem e acaricia, não tem porquê se sentir só. Odiava, perdoei. Não preciso disso. Dessa fase já passei. É hora de viver, ficar em paz. Tempo de sofrer, pulo pra trás. Não fazia sol. Sol, agora faz. Se o que Brasil. O som da nova geração do rock brasileiro e do mundo. Aquela vitamina A do amor que você me deu cai tão mal. Dessa vez não valeu. Não tive olhos nem coragem de dizer que no escuro do sorriso nenhuma frase enfraqueceu. Não eu que até bem pouco era coragem. Carruagem plantando as sementes do vacilo teu. Geografia Rock. Pouco a pouco se ia. O livro da memória que apagou por um vacilo teu. Plantando as sementes do vacilo teu. ou meu. Memória que rasgou por um vacilo teu, ou meu, ou teu, ou meu, ou teu, ou meu, ou teu. Geografia Rock. Geografia Rock. Geografia Rock. Geografia Rock. Vinte e uma horas e 51. Você curtiu Cabine 51. A banda é formada pelos seguintes integrantes: Hamilton Silvestre, bateria; Julia Cabinato, vocal; Juliano Giacomelli, Geografia baixo; Rock. Lucas Canelo, guitarra; e Ricieri Cabinato, guitarra e vocal. Formada em meados de 2011, o Cabine 51 surgiu com a ideia de manter viva a essência do rock caxiense, de Caxias do Sul. E foi com esse espírito que, ao longo dos anos, manteve a sua vontade de criar algo novo Geografia dentro Rock. Da cena autoral da cidade. Hoje, após uma pausa de 8 anos, a banda Cabine 51 retorna com a mesma fome de música do início e pronta para se firmar no cenário musical e cultural de Caxias do Sul e agora Porto Alegre, né? Misturando estilos de classic rock ao indie rock, eles estão vivos. Cabine 51, você ouviu? Geografia Rock. Batedor de Papo de Bar. Vamos ouvir agora Patrick Seixas. É músico, compositor, intérprete. Ele interpreta as músicas de Raul Seixas e, inclusive, do meu ponto de vista, parece o filho de Raul Seixas. Geografia Rock. É parecidíssimo com Raul Seixas. Vamos ouvir Patrick Seixas, 5 de 2022, Soldado da Batalha em Espiral. Patrick Seixas. Combato com o cinto da verdade, couraça da justiça, com espada da fala, capacete e reforçada, rotina com escudo e lealdade, no campo de batalha, potestade, o príncipe das trevas, da cilada, com lábios inflamados, punhalada, ataco combatente com maldade. Soldado da batalha em espiral, pertenço pelotão da salvação, no cimo soberano, marechal, conduzo a legião na aclaração, pautado na conduta divinal, enquanto que o inimigo a acusação. Campo de batalha, potestade, o príncipe das trevas, da cilada, com dardos inflamados, punhalada, ataco combatente com maldade. Soldado da batalha em espiral, pertenço pelotão da salvação, no cimo soberano, marechal, quando dos a legião na aclaração, pautado na conduta de Bernal, enquanto que inimigo a acusação. Soldado da batalha em espiral, pertenço ao pelotão da salvação. No cimo soberano, marechal, conduz a legião na aclaração, pautado na conduta de Bernal, enquanto que o inimigo a acusação. Fônica. Telefônica, uma banda de Porto Alegre formada em Kitty, na capital do Rio Grande do Sul. A banda Telefônica está 19 anos na estrada, tem uma bagagem incrível de músicas eles interpretam músicas famosas. Geografia também, como, Rock. Como Esqueci, de Cury. Eles seguidos apresentam no Bar Opinião e no, e outros pubs daqui de Porto Alegre e no Hamburgo. Vamos ouvir então uma outra banda. Se o momento é tudo, pronto. Vamos ouvir The Sheldon Going Out. The Sheldon Going Out é uma banda de tour na França. Eles fazem um rock instrumental. Vamos ouvir. The Shadow Going Out. Mistura Fina. Geografia Rock. Responding. Trompete. Burden of Time, um grupo de metal criado em 2021 em Tours. Yellow é formada por 5 músicos com diversas influências. Vamos ouvir. Yeah. distance from an hour to 1,000 years. We played in delusion, we burned in derision. We are the dust in the copper. Can't you heal the bands of time? Counting down to the beast of your love. We are ready, all we have time. We are ready, all we have time. We are ready. Tuntuu olla elossa. Geografia Rock. Geografia Rock. Geografia Rock. E você ouviu Jets e vamos ouvir uma outra música do Yellow, a banda, o grupo de metal da França, Dark Flower. É uma música bem de 7 minutos, é sensacional. Mistura fina. Mistura fina. Você está ouvindo Mistura Fina. Nobody knows. all those flowers. They're the new world and the fleeting one. Caiu a conexão aqui, mas já voltou. Nós já vimos então no programa Mistura Fina, no Ala, Ponte Hotel, The Midnight View, que é uma banda de Portugal. Geografia Rock. Anig, uma banda da Finlândia, The Set Astata, Asteta e A-OK, que significa OK. Dizer não para muitas coisas. Bukolik, uma banda da Sérvia, na capital da Geografia Rock. Na capital da Sérvia, Belgrado, Babilônia, Sunset. Caiu de novo a conexão, mas já retomamos. Vimos também Dalaveca, Andar Sempre Com Você. Desmone, uma banda da Sueca, com a música My Fright. Overdeep, com a música Você Me Fez. Geografia Rock. Você Fez Parte de Mim. Cabine 51, banda de Caxias do Sul. Papo de Itibar. Patrick Seixas, Soldado da Batalha em Espiral. Ouvimos Telefônica, Uma Canção e Nada Mais. The Cell Shadow Gone Out, Pio, aquele rock instrumental. Zetes, que é uma banda da Finlândia. Geografia Rock. Vampini Takai, eu acho que essa expulsa. E, por último, a banda de metal da França, Yellow, Dark Flower. E também a estreia, que vai estar na programação do Geografia Rock dentro do Brasil. Duas músicas do novo EP do Geografia Rock. O momento é tudo e faltou coragem. Então a proposta do Mistura Fina é essa, trazer as bandas de autoral, tanto brasileiras como nacionais e internacionais. Tem mais, tem alguma banda de Geografia Rock, do bairro de Partenon. Eles fazem um show muito bom e eles lembram o Charlie Brown Jr. Não é à toa que eles fazem cover do Charlie Brown Jr. É a banda Visionários, com a música Vamos Viver. Geografia Rock. Mistura Fina. Mistura Fina. Estrela só para vê-la brilhar. Opa! Correr atrás do que se quer alcançar, poder. Não, é... já foi essa. Eu ia chegar. A vida dá um ponto. Agora é videogame. Banda de Caxias do Sul. Se fosse amor. Se fosse amor, você estaria aqui. Mistura fina. Mistura fina. Se fosse amor, você estaria. Se fosse amor, se fosse amor, se fosse amor, você estaria. Você estaria aqui. Se fosse amor, você estaria. Se fosse amor, se fosse amor, se fosse amor, você estaria. Thank you. Videogame, banda de Caxias do Sul. Então, fazendo o maior sucesso. Se Fosse Amor. São 22 horas e 39 minutos. Agora você vai ouvir a banda Venturi, de Arvorezinha, aqui do Rio Grande do Sul. Sente a potência. Demorei pra ver que eu me tornei. Não. Mistura fina. Mistura fina. Batedor de carteira. Mistura fina. Geografia Rock. We'll be right back. Copacabana, cabine 51 de Caxias do Sul. Agora a gente vai ouvir uma outra música do Stereofônica, um cover muito famosa. Sente só a interpretação da banda feita por essa música. Every Break For You, pela voz da banda Stereofônica de Porto Alegre. I want you to accept me, say I want you. Every single day, whenever what you say. Every day you say, every night you say, I want you. Oh, can't you see me? Mistura Fina. Geografia Rock. Na manhã de domingo, vejo o gato brincando pela casa que ele adora, miando sem parar. E quando chora, carinho no amiguinho, faço grato. Na tarde de domingo, só meu chato, procuro pela casa, noite afora. Encontro na varanda, em plena aurora, o gato falecido no sapato. Tristeza me consome, que sem graça, que falta meu felino, que castigo. Sozinho nesta casa, sem que faça, galhofas no sofá, jamais comigo. Privado da baderna, da pirraça, confesso que feliz me fez amigo. Privado da baderna, da pirraça, confesso que feliz me fez amigo. Na

esterofônica. Todas as segundas-feiras, às 21h, aqui, ó. Geografia Rock. Pra terminar, Você Me Faz Tão Bem, George. Outra banda que tá surgindo no cenário musical do Brasil. Dos irmãos Guilherme e Vinícius. Até segunda-feira. Eu não precisasse fingir ser o que eu não sou pra te ter por perto. É só o amor que você espera de mim. O teu olhar me acalma e eu sinto que eu não queria estar. Pode passar, o mundo pode mudar, mas o que... Mistura Fina. Agora na Rádio Geografia Rock. Rock AO. Chegou a hora de amar. Chegou a hora de se apaixonar ouvindo aquele rock romântico com um toque especial. Muito mais romantismo na sua noite. É hora de Rock AO. Está no ar Rock AO. As músicas inesquecíveis na batida do seu coração. Rock AO.